Tarsal. Lima Kilo Bravo, pronto, cópia. Bravo, autorizado para Valença, nível de voo 060, decola da 17, com primeira curva à direita, saída da Argos, transponder 5021, contornando 20.8. Lima Kilo Bravo vai voar no 060 até 30 milhas após cancele voo visual. Correto, pressionamento, chame Torre 1 no 8.95. Voador bom no 923. Bom no 926, prossiga. Autorização Guarulhos 380, por gentileza. No 9, gol no 923, pronto, cópia. Prossiga. Gol no 923, autorizado para Guarulhos, em vez de voo 360. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El. Leda, após voo a bridge, onde intercepta o pesulo 16. Transponder 5050, controle 120.8. Guarulhos 360, decola pista 10 da El, Leda Bridge, 5050-208. Correto. Repórter pronto para puxa sonar. Chamarei para puxa sonar, vamos 923. Tráfego, Oxanel 6225. Oxanel 6225, pronto, cópia? Tá pronto, a cópia, ciente a informação, novembro. November confere, Xané 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 320. Decola da 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, após voo direto Nitsa, após Cuiba, intercepta Peruísque 10. Aciona 5047, controle 120.8. Autorizado Salvador, Brasília, nível 320. Decolagem da 10, após curva esquerda, saída Nietzsche, Sepuído, Aperuíski 10. Transpõe 5047 e o controle 120.8. O Xené 6225, saída Momo, Nitsa, após o Apuído, onde você recebe o Aperuíski 10. Saída Momo, Nitsa, Apuído, Aperuíski 10. Correto, repartição para puxa acionar. Chamará para o push e acionamento, 6225. Pushback e acionamento, TAN 3179, na remota 9. 3179, livre acionar em coordenação que pede sol, repórter para táxi. Posta na táxi, TAN 3179. Salve Salvador, bom dia. Novamente, azul navio TAN 31, informação Mike. Azul navio no 31, informação crucial, novembro, aguarde para a cópia. Ok, informação novembro, vamos pegar, aguardando cópia, nós vamos 31. Zulu Foxtrot Romeo, acione identificação. Mantenha o nível de voo 100, voe na proa de Amã, previsto chegada a Amã, reporte descida. mantendo. Tá falando visual, confere. Ah não, ok, eu tô recebendo 9.800 pés aqui no meu radar, preciso de instrumento. Você tem condições de voar na proa da rotatória? Copy, agora com informação novembro, estamos prontos. Azul 9131, novembro, confere, autorizado para Recife, nível de voo 370, decola da 10 com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5041, controle no 20.8. Autorizado Recife 370, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, transponder 5041 e controle 208. Azul 9131, via Upper Whisk 58. Via Upper Whisk 58, Azul 9131. Azul 9131, correto, repetição para puxa sonar. Acordará. American Airlines 980, good morning. Squawk Ident, descending on 2,000 feet, 28, 1018, fly direct to Amman position, Amman arrival. I got a 4,018, direct to Amman, position of Amman. That's right. So, like, confirm, correto, para acionar semi-torre em 1 no 8.95. Patrulha Índia, November Mike. Índia, November Mike, prossiga. Decolou da 970192. Se possível, Siri direto e ascensão 045. Mantenha 1.000 pés, está autorizado Siri direto. Aguarde para prosseguir na subida. Índia 9MMI. Ah, positivo 1.000 pés, a gente tem que ir pelo litoral mesmo. Valeu, Índia 9MMI. Então mantenha a Xerra, pode falar da barra. Positivo, mantenha a Xerra, pode falar da barra. Táxi 3179 com 177 a bordo, até na Galeão, 4 horas e 5 de autonomia. São 3179, autorizado táxi 71 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 08. Autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera 1295, 3179. Utilizado no LOC 5217 visual. 5217 torre 1895 bom ponto. 895, obrigado, 5217. Voo 072, desça 2.000 pés, ajuste de altímetro no 018, autorizada final do ILS. Descendo para 2.000 pés, autorizada final do ILS, voo no 072. American 980, fly direct to dock position, Tango Oscar Kilo Echo. Sul Foxtrot Romeo, ou troque o transponder para 5060. Salvador, bom dia, 2063, Nono 2, informação Mike, atende, mantém 150. 6312, acione identificação, decal 050, vigilância, chegada maré. 050, Mike, 6312. Controle Mono 072, estabilizado, LF. O 072 chama a torre, 198, decimal 95, com pouso. 295, boa. Parada Barra, o Índia 99 Mike. Tubal 045, Índia 9M Mike. Sessão 045, grato, Índia 9M Mike. 5217, táxi pela Alfa, Juliette, remota 14. Alfa, Juliette, remota 14. Clear deviation, sir. After deviation, fly direct to Duna position, descending now until 2000 feet and AD remains 1018. 9M Mike, seu estimado de pouso. Ao 05 da próxima. 1205, copiado, grato. Salvador, decola, está 3179. Está 3179, contato radar, sinal 340, saída da EL. 340 da EL, 79. Tipo 214, o que tinha aqui programado era o remoto 14, mas fica atento aos sinalizadores. Na proa de Leda para desviar de formação também, o TAM 3179? Autorizado. 79. Salvador, bom dia, TAM 3663, autorização para Guarulhos. TAM 3663, formação Luciano November, aguarde para a cópia. Formação November, aguardarei para a cópia, 3663. Capitão, mantenha nível 090, vigilância. Avião 31, pushback acionamento, posição 08. Já falei, mas copiou o controle? Entra para trás para o táxi, avião 31. Salve, Salvador, bom dia, Gono 072, livrou. Gono 072, autorizado táxi via Alfa, é parte da Juliette. Via Alfa, reportarando para o Juliette, número 32. Será a Lessa, mas 1-0-9-9-9-9. Xené 6312, prossiga. Sua preparação, mantenha presente do limite, será o custo do localizador. Mantenha pro limite, o custo do lote, 6312. Protocópio da 3663. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com primeira curva à direita, saída da Eolenda, após Boa Bridge, onde se recepção fez voo 16, após segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5052, controle no 20.8. Aqui é o time 10.8, mantendo condições visuais. Índia, Alfa Lima. Decola da 10.0, curva à direita após da El, direto Bridge. Aperto Lua 06208 e o transponder 5052, TAM 3663. TAM 3663, velho. Saída da El Leda, após voo direto Bridge. Da El Leda Bridge, TAM 3663. TAM 3663, correto, é apaixonado para puxa acionar. Chamarei, TAM 3663. Opa, Romeu, Bravo Oscar, prossigo. Vitor, Mike, Quebec, mantenha no meu pé, corredor da Cher, reporte Farol da Barra. Meu pé da Cher, reporte Farol da Barra, Vitor, Mike, Quebec. 00, decola da 17 com primeira curva à direita, saída da água, até 1.00 milhas, plano Yankee até 1.00 milhas, prossegue instrumento, após voo visual, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5025, controle no 20.8. Vosca, com procedimento correto, pressiona a chumeta R1 no 8.95. American 980, complete approach. Call Salvador Tower, 118.95. Good day, sir. 118.95, good day, American 980. Da Avianca, tá livrando o seu gate, aguarde um minuto. Licença, guarda no 072. Meia 312 para o posto localizador direita, proa 080, reporte estabilizado. 080, reportará no IRS, 6312. Fecha, prossiga. Autorizado, mil pés na proa de Feira de Santana. Reporte livrando a CTR, o Guardião 07. Quando possível ser chamado de pouso? Copiado. Tá, 31179, chama o centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 1251 no centro, TAN 3179, bom dia. Azul 9131 para o táxi, POD78, economia 3 horas e 30, acionamos na ferro. 18. 19131, autorizado táxi até o Travessa Portão 06. Reporte o Travessa Portão 06. Voltaremos Travessa Portão 06, 9131. Chaner 6312, complete a aproximação, chama a torre, 11895. 89, 6312. 95. 1895. Posição 5, estacionamento novembro. Voo 1605. Informação em curso é a novembro, agora para a Copa. Guardando para a Copa, centro da novembro. Teria saída prevista? Saída da El Leda. Após o abrigo. Eu leio da após 3. O Azul 9131 através do 06. Azul 9131 vai aguardar a aeronave da Avianca como número 2 para táxi. Assim que a aeronave da Avianca iniciar o táxi, está autorizado o táxi seguindo a aeronave da Avianca até o ponto de espera. Foi 1985, ajuste no 08. E 1018, na retaguarda do Foco Ascend da Avianca, na torre 1895. Obrigado. Solo, Chanel 6225, pronto para o táxi. Está com 58 a bordo, autonomia de 4,40, alterna com fins. O Chanel 6225, autorizado táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 08. Pesado veia Índia, quando pronto vai chamar 1-8, decimal 95, o ajuste é 1-0-8. É o Chanel 6225. Solo Salvador, Guano 923, puxa o back acionamento no 612. Guano 923, aguarde para frente. Aguardando no 923. Voo 072, após a passagem do Embraer da Azul, autorizado o ingresso pela Juliette, portão 01. Após a passagem Azul, Juliette, portão 01, voo no 072. Autorizado, pode vê-lo. Obrigado. 923, livre acionar, pode para o táxi. Chamarei para o táxi, 923. Mestre. Lá no vertical do farol da barra, frequência livre, bom pouso, teu regresso. Fala apenas seu estimado de pouso, Mike Quebec. 1205, grave. Report before intersection, Juliette. Confirme. Primeiro Mike, não há tráfego de instrumento do controle neste setor. Autorizado descida a critério do comandante, frequência livre para coordenação. Bom pouso, até o regresso. Guardião 07. S055, Índia Alfa Lima. Depois. Pronto? Livre acionar e pode ser pronto para táxi. Para táxi. Solo, Salvador. Bom dia, Oceaner 6312, livrão na sua escuta. Oceaner 6312, táxi pela Alfa, reporte antes da São Juliette, seguindo o América. Segue o American de Alfa, entre as portas da Juliette, 631. Web 5826, desça 2000 pés, via Mari, ajuste de altímetro 108, reporte estabilizado, localizador. 2000 via Mari, 1098, é pastorizado, web 526. No 605, pronto, cópia. 1118, 95, Zulu, próximo. 154 a bordo, Galeão, 3 horas e 40. Gol 923, aguarde para táxi. Número, vai seguir como número 2. Seguindo o Airbus da TAM, que está terminando o push, vai iniciar o táxi. Vai seguir para o ponto de espera na retaguarda do Airbus da TAM. No ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 08. Bem, seguindo a aeronave da TAM, no ponto de espera 1295, com 22, 0936. Tanguei que se acerta, siga. Controle, Salvador, é o Ocean 6225, decolou na sua escuta. 6225, contato radar, suba ao nível 320, saída Momo. 320, saída Momo, 6225. Decola da 17, cumpriu a NOD, transponder 0110, controle 120, decimal 8. Serra Ciente, sobrevoo São Paulo. Voa, Duna? Filme que você serve?